Sozinho está João, sofrendo, aflito, ferido. Eu imagino com grande escuridão sofria o servo João. Mas de repente uma visão teve ali nosso irmão, e arrebatado ele foi no dia do nosso Senhor, e assim ouviu a grande voz que disse assim: escreve, servo meu, o que fala é o Cordeiro. Foi morto e reviveu. João prostrado caiu, mas Jesus disse: não temas, tenho as chaves do inferno e da morte, e os mistérios vou te revelar. O que vejo lá? Vejo os sete castiçais. O que vejo? Vejo o Cordeiro de Deus. O que vejo? Vejo as sete estrelas, todas em suas mãos. O que vejo? Estou vendo os seus olhos como chama de fogo, o seu peito cingido com um cinto de ouro, e os seus pés reluzentes, o seu brilho é de imãs. Mas o que vejo, seus cabelos são lindas. O que vejo? Eu vejo o Cordeiro que foi morto e reviveu. Vejo o Filho de Deus. Vejo o Filho de Deus. Mas de repente uma visão teve ali nosso irmão, e arrebatado ele foi no dia do nosso Senhor, e assim ouviu a grande voz que disse assim: escreve, servo meu, o que fala é o Cordeiro. Foi morto e reviveu. João prostrado caiu, mas Jesus disse: não temas, tenho as chaves do inferno e da morte, os mistérios vou te revelar. O que vejo? Vejo os sete castiçais. O que vejo? Vejo o Cordeiro de Deus. O que vejo? Vejo as sete estrelas, todas em suas mãos. O que vejo? Estou vendo seus olhos como chama de fogo, seu peito cingido com um cinto de ouro, os seus pés reluzentes, o seu brilho é demais. Mas o que vejo? Seus cabelos são brancos, sim. vestes são lindas.